Nosso trabalha comigo há 13 anos, 14 anos. Nós é isso que eu tenho. Nossa, é. Aline, Aline. Aline. Deus te abençoe, bem. Vamos nela. Eu tenho uma arma muito poderosa, com força maravilhosa, me dá sempre proteção. Essa arma é precisa, nunca falha, fura até uma muralha, vai até o coração. Pra essa arma não precisa ter o porte, ganhei através da morte de um homem lá na cruz. Essa arma tem calibre poderoso, e o nome dessa arma é o sangue de Jesus. Sangue precioso, sangue derramado lá na cruz. Cheio de poder, e esse anjo está aqui, e só recebe essa arma quem dá glória, só o crente de vitória, que só vive em oração. Sobe o monte mesmo.